Vários programas para o ar. Nós tivemos a ideia, depois a ideia foi apoiada e alguém tinha que o levar para o ar, e aqui passar a palavra ao Sr. Albino, representante da Rádio Boa Nova, da Rádio Local. Bem, antes de mais, agradecer a todos. Agradecer a participação de todos, porque a peça mais importante deste puzzle não é a rádio, nem é as entidades organizadoras. São vocês, são as histórias de vida que resolveram contar e, principalmente, guardar para a memória futura. É uma coisa que hoje não se faz. É uma coisa que hoje poucos recordam, dos mais novos. Eu, felizmente, tenho algumas histórias de vida que guardo com grande recordação de pessoas de família. O meu avô, certamente dos mais antigos que me ouviram falar em Oliveira do Hospital, era a única padaria que havia, chamava-se a Padaria do Albino. E, portanto, eu sou neto e tenho uma história de vida fantástica do tempo da guerra, em que o meu avô fazia o pão, 3 fornadas de pão por noite, 2 para as senhas, que eram obrigadas a quem tinha as senhas na altura da guerra, e 1 fornada de pão fazia fora, sem ninguém saber, para dar a quem necessitava e a quem não tinha, enfim, conseguido senhas para adquirir. Portanto, há histórias de vidas fantásticas. Eu guardo esta contada pelo meu avô em vida, contada depois pelo meu pai, que seguiu essa profissão, e que guardo. Estas memórias que vocês, com uma facilidade enorme, transformaram em áudio para a rádio, são memórias daquilo que era a vida antigamente. Não é mais do que isso, não é nada inventado. Não havia Facebooks, os tempos são outros, naturalmente, não havia nada disso. E então, o entretém das pessoas era fazer aquilo que sabiam, que era trabalhar, de algum modo, ou tentar procurar melhores estilos de vida. E aquilo que vocês fizeram, um património, agora a professora Graça me dizia, um património grande, que às vezes não se dá o valor, mas este CD ou esta pen, onde estão os 27 programas, é uma coisa que vale muito, pode não valer agora nada ou ninguém entender, mas vai valer muito para o futuro, porque são histórias que amanhã são esquecidas e algumas delas já esquecidas pela maior parte de pessoas. O que é que a rádio fez? A rádio tem 37 anos, é uma rádio de Oliveira, tem ligação à Igreja, tem no seu componente as 24 fábricas da Igreja e tem muitos cooperantes, são aqueles que ajudam. A rádio, como disse, é de Oliveira. Eu sei que há muita gente que gosta mais de ouvir outras, eu também não ouço muito, ouço outras e tudo isso, mas a rádio é uma rádio de Oliveira, criada por gente de Oliveira, criada em Oliveira, funciona há 37 anos, nasceu no dia do pai, 19 de março de 1986, e até hoje nunca fechou. E, portanto, há quem ouça mais, há quem ouça menos, há quem não ouça, e tudo bem, mas é uma rádio de Oliveira. E pensando que não, este património também é nosso. Não é só da rádio, mas todos que compõem a rádio. Felizmente, que o Júlio foi, na altura, falámos em conversas trocadas, e gostávamos de fazer isto, mas isto vai dar muito trabalho, como é que vocês fazem? Júlio, nós damos os meios para vocês fazerem. Nada melhor quem lida no dia-a-dia com as pessoas e quem conhece e tem esse contacto que pode fazer sobressair esse género de programas. A rádio que pode fazer é dar-vos os meios, utilizar, para vocês utilizarem e disponibilizar, sempre que é possível, alguns profissionais que nós temos para dar essa ajuda. Acho que acertámos na música, como se costuma dizer. O Júlio tem, e toda a companhia, porque o programa não era só às vezes a voz de Júlio, tinha já outros colaboradores das instituições parceiras, e começou-se a criar um hábito de ter um programa falando daquilo que é as tradições antigas, aquilo que os mais velhos passaram para conseguir hoje, há uns filhos, há uns netos, ter a vida que hoje têm, graças aos esforços dos pais, dos avós, na altura, e que hoje têm. E, portanto, eu acho que a rádio, e eu, que estou na rádio desde o primeiro dia, fico muito orgulhoso porque isto, a rádio só deu voz àquilo que é uma realidade dos tempos passados, dos tempos antigos, e que hoje muita gente se esquece. Hoje muita gente esquece que, para ter um bocado de pão com chocolate, como aqui foi dito, era preciso calcorrear terras. As pessoas hoje, para ter um bocado de pão, era preciso alguém dar, não conseguiam senhas na altura, e outras coisas, e cultivar as terras, e enfim, todos os outros trabalhos. Acho que isto fica e vem valorizar aquilo que todos nós somos. Eu sinto um orgulho enorme de ser de Oliveira do Hospital, gosto muito do meu concelho, gosto muito da minha Oliveira, gosto muito da minha zona histórica onde nasci, e claro que a rádio deu-me também uma coisa fantástica, foi conhecer um pouco das histórias das freguesias e da gente das freguesias. Sou um pouco observador nisso, também guardo-me de algumas recordações de algumas freguesias, e isto, que é uma simples pena que pode não dizer nada hoje para vocês, porque as novas tecnologias, antigamente era um CD grande, e aquelas coisas grandes, e as cassetes, hoje é tudo assim, mas está aqui, e estas histórias vão ser ouvidas muitas vezes. A rádio vai repor todas elas, vai continuar a repor agora neste período de verão, repor estas histórias, até porque é um período em que nós temos muitos imigrantes, e muitos imigrantes ouvem e perguntam de algumas histórias. Eu sei de uma pessoa que mandou um mail de França a saber da história do senhor de Garcia de Maruge, sou Garcia. Sim, dizer, como é que conseguia saber a história? Porque ouviu só um bocado. Sim, Joaquimentos. E eu disse, olha, mas já essa foi das primeiras. Foi das primeiras. E uma pessoa de França mandou-me um mail a perguntar. E então nós lá lhe mandámos o linkzinho para ouvir lá na internet e tudo isso. E, portanto, nós pensamos que alguém não ouve, alguém não liga, mas ouve e liga. E, portanto, isto vai ficar com memória futura para aquilo que era as nossas gentes, as nossas tradições e a nossa maneira de ser na vida. A rádio tem, neste momento... A rádio passou por uma dificuldade, deixa-me só fazer este introito, se assim se pode dizer. A rádio passou por uns momentos difíceis no tempo da Covid. A rádio vive publicidade, não teve meios de subsistência. Valeu um pequeno bolo que tinha, de um pé de meia, que nos aguentou estes 2 anos. Não tem sido fácil. Está-se a remodelar, está-se a reestruturar com a ajuda de muita gente, com o esforço de muita gente. E temos em vista começar em setembro 3 programas, estamos a trabalhar neles, 2 deles. Um tem a ver com projetos que não vão aparecer todos ao mesmo tempo. Um deles são as profissões. Nós temos profissões muito localizadas. O tecelão, o cesteiro, o oleiro, lá do Verdão. Também participou no precisamente, programa. E começar a ouvir um bocado as histórias deles. Como é que se fazia, como é que se vê, o caso dos tapetes, não é? O caso de Nova... O canastreiro. Nós temos ideia em pegar um pouco nisto e como eu disse, o Júlio, o CLDS, foi a primeira instituição no concelho, temos um concelho com muitas instituições, que nos lançou este desafio. Mais nenhuma nos lançou, tinha lançado este desafio. A rádio está aberta para as instituições, para dar voz às pessoas. Nós temos levado pessoas que estão nos lares, pessoas que fazem, que estão em domicílio, em apoio domiciliar, têm ido à rádio visitar, através das instituições. A rádio também serve para isso. E acho que a rádio é um meio de comunicação entre o concelho, que nós não nos interessa chegar a Coimbra nem a Lisboa. Interessa-nos chegar a Maruge, interessa-nos chegar a Lourosa, interessa-nos chegar... É aqui que nós, é nosso povo, somos nós. E esse é o objetivo. Temos esse projeto de profissões, onde temos oleiros, o tecelão, o cesteiro. Temos, ainda há pouco se falou de São Sobral. São Sobral se faziam as célebres facas corte real. E fazem, ainda se faz. Houve uma altura, eu estava parado, porque eu sei que o senhor... Ele fez é menos, pelo menos foi aquilo que ele na altura me disse. Ou isso, pronto, foi isso. Mas de qualquer maneira ainda é um sítio de referência, que é uma tradição e que acho que deve ser lembrada. E depois temos outra que tem a ver mais com a gastronomia. Nós temos pratos fantásticos de Oliveira, alguns tradicionais. Temos a selva tigelada, a grossa e a fina, que é de Oliveira do Hospital, e que hoje, felizmente, e a Câmara tem dado um ênfase muito importante a este tipo de gastronomia, assim como as tradições. Portanto, a rádio também serve para isso. O que eu estou a dizer é que isto não nasce de um dia para o outro. A rádio tem 2 profissionais, tem muitos colaboradores, tem muitos jovens agora, que alguns que acabaram de fazer jornalismo, a tirar curso de jornalismo, e que agora estão na rádio, alguns a estagiar, felizmente que a rádio também serve disso, e portanto queremos criar aqui essa ligação com todos. E isto é um orgulho muito grande, não tenho dúvida. Eu tenho um orgulho enorme, não é ser pertencer à rádio, é um orgulho enorme ter aquilo que era um bocado da nossa vida antigamente. E isto fica, sem dúvida, para memória futura. Dou parabéns a todos, que continuem, sempre que tiverem histórias para contar, digam, porque naturalmente o Júlio ou nós, rádio, vamos apanhar isso para ficar e naturalmente às instituições que nos dão apoio, caso a Câmara, caso as Juntas de Freguesia, que são os parceiros nisto, com eles é mais fácil porque no terreno conhecem melhor, certamente outros projetos irão nascer. Obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado Júlio, obrigado professora Graça, obrigado João, pela colaboração. Com uma dessas pens. Cá está. Precisa. Nós temos isto tudo em arquivo. Nós temos os programas todos em arquivo. Estão em todos. De qualquer modo, aqui é mais simples. Para as vossas famílias também dizer, eu fui dizendo a quem gravou, que todos os programas estão disponíveis.